Senhor Pai Santo, iluminai os nossos sentidos e o nosso coração com a graça do Espírito Santo, por Cristo nosso Senhor. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, toda a milícia celeste, todos os anjos e santos de Deus, intercedei por nós. Ordeno em nome de Jesus a todos os espíritos imundos que estão presentes neste lugar de se retirarem imediatamente e de irem para as profundezas do inferno eterno. Amém. Amados irmãos, vocês amam Jesus? Sim ou não? Tenho uma boa notícia para quem ama Jesus. Tenho uma boa notícia para quem ama muito Jesus. Presta atenção. Jesus está voltando. E para quem ama Jesus, essa é uma ótima notícia. Se você ama alguém, quando essa pessoa vem, você fica feliz. Verdade? Então eu queria, esse é o tema desta pregação, e eu queria dedicar esta pregação a um grande profeta da vinda de Jesus, que se chama Monsenhor Jonas Habib. Já pensou o que Deus pode fazer quando você, quando uma alma diz: sim, Senhor, eis aqui o teu servo, usa-me? É maravilhoso. Então, se tem a sua Bíblia, pode abrir em Lucas 21, versículo 25 até 33. Tem muitas passagens da Bíblia que falam do final dos tempos, e tem algumas também que falam da vinda de Jesus. Não temos tempo para ver todas, não tem tempo, mas vamos ver esta. E diz a palavra: haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, apavoradas com o bramido do mar e das ondas. As pessoas vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as potências celestes serão abaladas. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. E Jesus contou-lhes uma parábola: olhai a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, basta olhá-las para saber que o verão está perto. Vós, do mesmo modo, quando virdes acontecer estas coisas, ficai sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo, esta geração não passará antes que tudo aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Palavra do Senhor. Então Jesus nos convida a estar atentos aos sinais que Deus nos vai mandar antes da sua vinda, antes do seu retorno. Padre, mas qual é o dia em que Jesus vai retornar? Jesus nos disse: ninguém sabe, ninguém conhece esse dia, nem o Filho na sua humanidade, só o Pai. Então, Deus não nos quis revelar o dia exato da vinda de Jesus, mas nos anunciou quais são os sinais que devem preceder esse retorno glorioso de Jesus. E nos convida a estar atentos, vigilantes, tal como quando vemos a figueira germinar, sabemos que o verão está próximo. E depois tem várias parábolas de Jesus, que Jesus nos exorta à atitude de vigilância. Jesus quer os seus filhos atentos aos sinais dos tempos. Quer os seus filhos vigilantes na oração, prontos para acolher o seu amado. Prontos para acolher o seu amado. E nestes tempos que estamos vivendo, no mundo de hoje, 2014, vemos a realização de vários dos sinais de que o Senhor nos fala na palavra. Vários, meu irmão. Vários. Vemos um mundo que virou as costas a Deus. Países inteiros que eram cristãos, que viraram as costas a Deus, que rejeitaram a sua fé católica, rejeitaram, que apostataram a sua fé. Tem zonas no centro da Europa em que não tem mais batizados, paróquias durante milhares de anos que agora se extinguiram, não tem mais padre nem fiéis, terminou. Várias igrejas no centro da Europa que são vendidas e se transformam em parque de estacionamento, apartamentos. Oh. Vivemos nos tempos da grande apostasia, em que a fé vem rejeitada. Muitas zonas onde de grandes tradições cristãs que hoje se cansaram de Jesus e do seu Evangelho. E como eu dizia para você, Deus está dando sinais que está voltando. Na quinta-feira eu falei das aparições da Virgem Maria. Maria está aparecendo em todo canto do mundo. Em todo canto do mundo. Está preparando os seus filhos para os últimos combates antes da vinda de Jesus. Os convida à oração, sobretudo do Santo Terço, do Rosário, jejum, à missa, a uma vida de santidade, à união com a Igreja, com o Papa, a meditar a palavra de Deus, a formar pequenos grupos de oração. Sozinho ninguém vai aguentar. Temos que nos unir à volta de Jesus e de Maria. E na palavra que acabamos de escutar, Jesus diz que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E há poucas semanas atrás, Jesus me fez ver um sinal que biblicamente é muito forte, que hoje quero partilhar com todos vocês, que está acontecendo agora e que, por estranho que pareça, poucos o souberam reconhecer. Aqui, a verdade é que tantos irmãos nossos protestantes estão mais atentos, muitas vezes, que muitos católicos. Padre, do que é que o Senhor está falando? Tem várias passagens na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, em que se fala que a lua ficará avermelhada. A lua ficará cor de sangue. Deus, na história da salvação, sempre soube usar as forças da criação para nos chamar a atenção, para comunicar com a humanidade. Quando Jesus morreu, as trevas cobriram o céu. Houve um grande tremor de terra. Deus usa as forças criadas para nos chamar a atenção, para nos convidar à conversão, para dizer: abre o olho, né? E a história da salvação está cheia, né? Se você pegar no livro no início da Bíblia, o dilúvio, o fogo do céu, Sodoma, Egito, Mar Vermelho, a experiência do deserto, o pão que desceu do céu, a água que brotou do rochedo. Deus sempre usou as forças criadas para nos falar. Não é a única via, mas é uma via muito eficaz, sobretudo para quem está endurecido no pecado. Lá no quando Jesus foi crucificado, tinha muita gente mangando, olhando para Jesus com desprezo, abanando a cabeça. E esse tremor de terra fez pensar. Fez pensar. O véu do templo se rasgou. Fez pensar. Então, esse ano, no dia 15 de abril de 2014, aconteceu um raro fenômeno astronômico, um eclipse lunar, quando a sombra da Terra tapa o brilho da Lua. Chamamos a isso um eclipse lunar. Mas foi um eclipse lunar especial. Por quê? Porque a luz do Sol passou numa posição bem especial na atmosfera da Terra. A atmosfera da Terra fez como um filtro e a Lua ficou vermelha. Saiu nas notícias. Se você tem dúvidas, pode pegar o seu computador e vai no site da NASA, Agência Espacial Norte-Americana, e lá você tem o calendário de todos os eclipses lunares e solares. Pode controlar. Mas saiu nas notícias também. Então, nesse dia 15 de abril de 2014, a Lua ficou vermelha. Tem gente que viu, mas a maior parte das pessoas nem falou no assunto. Padre, mas pode ter sido uma coincidência. Espere. Nesse dia 15 de abril, sabe que dia é, meu irmão? Era o dia exato da Páscoa dos judeus. Era o dia mais santo do ano litúrgico dos nossos irmãos judeus. E para eles esse sinal também é forte, porque tem profetas do Antigo Testamento que falam que a lua ficará vermelha. E como se isso não bastasse, no passado dia 8 de outubro, poucas semanas atrás, no passado dia 8 de outubro de 2014, a Lua continuou um segundo eclipse lunar, também nessa posição bem especial, e a Lua voltou a ficar vermelha. Oxê! E que interessante notar que o dia 8 de outubro de 2014, nesse dia, os nossos irmãos judeus celebram uma grande festa, a festa dos tabernáculos, a festa das tendas. É uma das maiores festas judaicas, a seguir à Páscoa. Oxente, coisa está ficando séria. Mas ainda tem mais, padre, ainda tem mais. No próximo ano, no dia 4 de abril de 2015, né, você pode ir lá no site da NASA, está prevista uma terceira lua vermelha, lua de sangue também se diz assim. E no dia 4 de abril de 2015, mas que coincidência, nesse dia os nossos irmãos judeus celebram a Páscoa. Eita! Celebram a Páscoa. Três luas avermelhadas em menos de um ano. Mas ainda tem mais. Mais ainda, mais ainda. No próximo dia 28 de setembro de 2015, vai ter uma quarta lua vermelha. Padre, eu não acredito. Então vá lá no site da NASA e veja o calendário dos eclipses lunares. E depois no dia 28... vai no terraço da tua casa e olha no céu. 28 de setembro de 2015, quarta lua vermelha, na festa dos nossos irmãos judeus, na festa dos tabernáculos. A probabilidade estatística de isto se realizar é zero. Quatro eclipses lunares em menos de um ano, dois no dia da Páscoa dos judeus, dois no dia da festa das tendas, não acontece. Deus está querendo falar com você. Deus está querendo falar com você. Mas ainda tem mais. É que estes fenômenos das luas vermelhas já aconteceram várias vezes na história da humanidade, em momentos bem especiais, bem delicados da história da salvação. Esse ano, como eu disse, foi 15 de abril, 8 de outubro. No dia 15 de abril do ano 70, depois de Cristo, e no dia 8 de outubro do ano 70, depois de Cristo, exatamente nos mesmos dias em que aconteceu esse ano, houve também duas vezes uma lua vermelha. E esse ano foi especial, padre? Aconteceu alguma coisa no ano 70, depois de Cristo? Aconteceu. Não ficará pedra sobre pedra. Esse templo que vocês vedes, Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. No ano 70, o imperador Tito, imperador romano, entrou em Jerusalém e destruiu o templo de Jerusalém até hoje. Desde o ano 70 que não tem mais templo em Jerusalém. Até hoje. Nossa, que impressionante! Parece mentira, mas é verdade, meu irmão. Jesus nos está preparando. É como uma partida de futebol. Chega ao final dos 90 e tem sempre mais 2 ou 3 minutos, né? Finais. Então chegamos nesses 2 ou 3 minutos finais. Jesus nos está preparando. E não só a nós, aos nossos irmãos judeus. Eles também sabem interpretar esse sinal. Mas tem outros. Poucas semanas atrás vi uma notícia que na China um rio se tornou vermelho. Os cientistas estão procurando explicar, estudar o fenômeno e não sabem explicar. A água está vermelha. Ninguém sabe explicar. Eu vi fotos na internet. Na Rússia, apareceu no céu uma grande cruz formada com nuvens. Esse tem várias pessoas que já viram. Muito claro. Jesus, em São Mateus, diz, né? Verão no céu o sinal do Filho do Homem. Há 2 ou 3 anos, eu fui lá em Medjugorje, na Bósnia, onde tem as aparições de Nossa Senhora. E no meio da missa, eu estava nessa missa, não foi, contaram para mim, eu estava lá, o céu estava todo azul, não tinha uma nuvem, todo azul. E sem explicação, apareceu uma cruz, 2 riscos formados com nuvens. E deu um pouco de bagunça, né? Todo mundo ficou tirando foto no meio da missa. Muito forte, muito claro. Quem tem olhos para ver, veja. Padre, mas Deus faz isso e eu fico com medo. O que será de nós? O Senhor diz: quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Jesus não vem para nos complicar a vida. Vem para nos libertar, vem para terminar com o mal. Quando o reino de Deus for plenamente instaurado, vai acabar todo o mal. Na missa nós sempre rezamos: vem Senhor Jesus, porque sabemos que quando Jesus voltar vai ser o ponto final definitivo em todo o mal, e não tem alegria maior que essa. Não tem alegria, já não vai ser necessário tribunal, nem hospital, nem cemitério, porque não vai ter mais pecado, nem morte. Novos céus e nova terra, como está profetizado. Mas tem algumas coisas que de algum modo condicionam o regresso de Jesus. Sobretudo dois. Tem 2 fatores que condicionam a vida de Jesus na glória. O primeiro é o anúncio do Evangelho a toda a criatura. Ide por todo mundo e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Então, esse anúncio tem que se realizar antes de Jesus voltar. E tem um segundo, que também está profetizado na palavra, que é a conversão dos judeus. Os judeus se vão arrepender, converter e vão acolher o seu Messias, Jesus de Nazaré. Aquele Messias que muitos rejeitaram há 2000 anos atrás, vai ser finalmente acolhido pelo povo, pelos nossos irmãos judeus. Se nós olhamos o mundo de hoje e vemos um mundo dominado pela confusão e em que o mal cresce, o demônio também tem o seu exército no mundo de hoje. Tem várias sociedades secretas que são soldados do inimigo de Deus. Tem vários grupos satânicos que são soldados do inimigo de Deus e que estão presentes na política, na justiça, nas universidades, na vida diplomática, nas grandes organizações internacionais, na magistratura, no mundo dos mídias, e que promovem a cultura da morte, e que tentam escravizar o homem no pecado. Promovem todo tipo de ocultismo, desregramento sexual, destroem pouco a pouco os filhos de Deus. Há duas semanas atrás, estive com um senhor que partilhou um testemunho muito forte. Ele era técnico de iluminação. E há 15 anos atrás, foi contratado para um show lá num país da Europa, bem no centro da Europa, um show, um festival de música techno, aquela música que tantos jovens ouvem. E eu pessoalmente até nem via muito mal nessa música, né? É bem eletrônico. Mas o testemunho dele, muito forte, muito forte, para você ver como os inimigos de Deus estão um pouco em todo lado. Ele foi contratado porque era um bom técnico. Nesses encontros, nessa festa se juntavam 20 mil jovens. 20 mil jovens, todos num ginásio grande. A festa dura 11 horas. 11 horas de música sem parar. E tem placar com imagens, tem muitas luzes, tem dançarinos, tem todo um show. Muita droga, muito sexo. 11 horas. E nos placares, tantas vezes, tem imagens que passam muito rápido, bem estranhas algumas. E como esse jovem era um bom técnico nas luzes, o responsável do show gostou do trabalho dele e continuou convidando ele para vir nos shows. Tinha muito dinheiro, fazia ele numa noite, dinheiro não era problema. Imagine 20 mil jovens, só numa noite de receita. Ele contava que tinha jovens, a festa era num país da Alemanha. Tinha jovens que vinham do Japão para participar nessa festa, que vinham dos Estados Unidos só para essa noite. E ele foi sendo convidado para outras festas semelhantes, e pouco a pouco... Ele era um jovem que nasceu católico, de uma família católica, mas que na sua adolescência se afastou da igreja e de Jesus. Se deixou seduzir um pouco por o mundo, coisas mundanas, como todos sabemos. Mas, no seu coração, ele acreditava em Deus. Não era contra Deus. Tem tantos irmãos assim. E ele começou achando coisas estranhas lá no meio. E, sobretudo, começou percebendo que esse organizador das festas, que controlava as imagens que saíam, estava tentando passar uma mensagem, que aquelas imagens não eram inocentes, que tinham uma finalidade. Então, chegou um momento em que ele foi direto nele, era ele que controlava tudo o que estava dentro do ginásio, e perguntou direto para ele: o que significa isto? O que é que você está fazendo? O que é que você procura, no fundo? Então, ele sorriu e começou mostrando para ele várias imagens e apontando para os jovens, para ver se ele percebia o nexo entre causa e efeito. Os jovens escravizados na sexualidade desordenada, no álcool, na droga, alienados. E depois ele percebeu que ele e vários membros do seu equipe eram satanistas. Ficou com muito medo. E ele, o chefe, nesse momento, disse para ele: agora você vai controlar a festa. E ele ficou bloqueado, porque como fugir? Ele estava lá em cima, rodeado de satanistas, que agora queriam iniciar ele no seu projeto. Estavam convidando ele a participar e a tornar-se parte do seu grupo. Ficou muito aflito, mas Deus fez um milagre. Vou contar. Ele chora, sempre que conta isso, chora. Ele chegou na máquina que controlava todos o sistema de luzes e fez uma posição de luzes que fica tudo verde, não sei porquê. E quando ele mexeu na máquina, o sistema elétrico estourou. Rebentou tudo. Não tinha uma luz. Um ginásio com 20 mil jovens, imagine. Foi um caos nesse momento. E nesse momento ele começou a correr, fugiu. Mas a zona onde eles estavam e que controlavam a festa tinha muitas seguranças, muito controle. E ele conta isso, se emociona muito. E ele estava caminhando e, sem perceber como, apareceram dois jovens altos, um na frente dele e um por trás dele, marchando. E ele foi no meio deles e se aproximaram da porta dos seguranças para sair da zona do controle do som e da luz. E, sem explicação, esses jovens não pararam e os seguranças não disseram nada para eles. Eles passaram direto. Quando ele saiu do ginásio, desapareceram. Eram dois anjos. Ele se comove sempre que conta isso. Depois apareceu para ele a imagem que ele usa lá nessa pregação. Ele tinha uma imagem bem grande de São Miguel. Depois apareceu para ele São Miguel, arcanjo, e perguntou para ele: você crê em Deus? E ele respondeu: eu creio, né? Mas já chorando: você renuncia ao demônio? Eu renuncio. Então ele começou correndo para o carro dele. E Deus também fez ver para ele: não pegue o carro, não vá no metrô. Ele foi no metrô, pegou o trem, entrou no país dele. várias horas de trem para chegar no país dele, que era longe. Voltou para a família dele e hoje é um realizador de cinema católico, depois de toda essa experiência. Outro testemunho que me tocou muito, festas como essas tem tantas, em todo lado do mundo, né? Outro testemunho que me tocou muito, eu penso que já falei no ano passado, foi aqui na América Latina, eu não sei exatamente qual país, América Latina, América Central, penso, o testemunho de um jovem ex-satanista, que Deus tocou e que também libertou. E ele conta de como na noite do Halloween começa o ano satânico, que é a noite que tem mais sacrifícios humanos. Muitos bebês são sacrificados ao demônio nessa noite. Tantas coisas abomináveis que se cometem. E depois, por a graça de Deus, Deus tocou o coração dele e ele voltou para o Senhor e agora anuncia Jesus e desmascara todas essas obras do inimigo. Tem muitos pais que agora, em toda a escola tem, né? Festa do Halloween, criança vai vestido de bruxo. Ah, mas não tem mal, é uma brincadeira. Essa é a grande festa do oculto. E o rei do oculto é o inimigo de Deus. E por isso um filho de Deus não pode, de nenhum modo, dar nenhum consentimento, de nenhuma maneira, a tudo aquilo que honra o inimigo de Deus. Enfim, são tempos de combate. Mas Jesus e Maria, e agora vem as boas notícias. Jesus e Maria também estão formando o seu exército. Jesus e Maria já têm muitos soldados. E hoje, o exército de Maria tem um santo bem famoso, São Luís Maria Grignon de Montfort. Grande profeta que escreveu o famoso Tratado de Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Se você ainda não leu, meu irmão, compre hoje e leia. É um tesouro para os nossos tempos. E lá no tratado, São Luís fala dos apóstolos dos últimos tempos, o exército que Jesus e Maria nos últimos tempos formarão para combater o dragão, a serpente, um exército indestrutível liderado pelo próprio Jesus, liderado pela Virgem Maria. Você quer fazer parte desse exército, meu irmão? Então seja bem-vindo. Você é soldado de Jesus, soldado de Maria. Então o que eu tenho que fazer, padre? Eu quero combater esse combate por Jesus e com Jesus dos últimos tempos. Então, já vimos, a primeira coisa que Jesus quer de você é que você fique em paz. Porque quem está com Jesus está em paz. Nada de ansiedade, nada de inquietação. O Senhor está com você, tranquilo. Mas tem que correr. Tem que correr, mas sem perder a paz. É verdade que são tempos em que o céu tem urgência, em que muitas almas se perdem, em que não tem tempo mais para deixar, para desperdiçar. Os tempos são de grande urgência. E Jesus e Maria precisam de soldados, de apóstolos, de instrumentos para que a sua graça, o seu amor, a sua palavra chegue a tantos corações. Para que a sua palavra chegue a tantos corações. Tem muita gente lá na sua terra, na sua cidade, no seu quarteirão, no seu bairro, no seu trabalho, que não está pronto, que ainda não está pronto para acolher Jesus que está voltando. Tem muitos, mas mesmo muitos. E Jesus quer conquistar esses irmãos ao seu coração por meio de você. Você vai ser o canal que Jesus e Maria vão usar para que Deus toque esses corações. É isso. O seu sim de hoje, vai permitir a Jesus tocar o coração dos seus colegas de trabalho, dos seus vizinhos, de tantos familiares que não estão prontos. Que não estão prontos. Não vão ser as suas palavras, não vão ser as suas ideias. Vai ser a graça, o amor de Jesus que passa por meio de você. Você apenas tem que estar disponível. Você está disponível, meu irmão? Sim ou não? Você quer ser um canal da graça de Deus? Glória a Deus. Depois, esse zelo que Jesus nos dá pela salvação dos nossos irmãos não nos deve desviar das nossas obrigações como marido, como esposa, como filho, como profissional, senão seria um contra-testemunho. Seria um contra-testemunho. Você fala de Jesus aos outros, mas trata mal a sua família. Então não dá. Fala de Jesus, mas não vê os seus filhos. Então não dá. Então a primeira maneira de servirmos Jesus neste seu exército é sermos fiéis aos nossos deveres cristãos. É sermos santos na vida de família, sendo honesto no meu trabalho. Como é que você pode pregar Jesus e o reino de Deus e depois não paga os impostos, engana o seu patrão, pega coisas que não são suas? O primeiro serviço é santificar as nossas obrigações cotidianas, a vida familiar, o trabalho. Porque aí a graça de Deus brilha na sua vida e essa luz vai iluminar os seus irmãos. Mas Jesus também quer que você fale, que anuncie a palavra. E Jesus vai fazer coisas, você vai ver. Quando você começar a abrir a boca para anunciar a palavra de Deus, o seu Jesus vai confirmar a sua palavra com muitos sinais, com milagres. Se prepare! Se prepare! Se prepare. Então, vocês sabem que o exército de Jesus tem um hino já? Quem conhece o hino? Tem um hino. Então eu convido você a se levantar agora, você que aceitou ser parte do exército de Jesus e de Maria, você que assumiu a sua condição de apóstolo dos últimos tempos. Então todos juntos agora vamos cantar o nosso hino. Tá pronto? Então, se... peço ao ministério. Mas o Senhor virá, e Ele não tardará, que eu seja santo, santo, santo, pois Deus é santo, santo, santo, e a santidade da minha vida, apresse o Senhor, que Ele logo virá. O Senhor virá, eleve seus braços, Ele não tardará. Eu seja santo, santo, santo, pois Deus é santo, santo, santo. E a santidade da minha vida, apresse o Senhor, Ele logo virá. Que santidade de vida, na palma. Santidade de vida, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Que respeito para com Deus, que luta devemos travar, no novo céu e na nova terra iremos. O exército de Cristo vai bater em retirada. Todo inimigo, toda a presença de Satanás. O padre vai fazer uma oração de libertação que está no livro dele. E é uma oração que não só vai libertar os cativos aqui em casa, mas vai dar forças para vencer o inimigo. E eu gostaria de proclamar essa palavra para você escutar. João 16, 33. Escuta, escuta. Eu vos disse estas coisas para que em mim tenhais a paz. No mundo tereis aflições, mas tende coragem, eu venci o mundo. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor. A vitória já está assegurada. Não fique com medo dos sinais. Alegre-se. Nada de medo. Quem deve temer é o reino das trevas e não aquele que é do reino da luz. Amém. Amém. Então você vai fazer essa oração com todo o coração, de libertação. E nós faremos essa oração para que o reino das trevas já comece a ser derrotado entre nós aqui e agora, nesse exército de Cristo que se levanta contra as obras do mal. Reze comigo o Pai Nosso. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo mal e de toda a perturbação diabólica. Vós que pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, vosso amado Filho, nos libertastes do poder das trevas e da morte e nos transferistes para o vosso reino de luz e santidade, libertai agora todos estes nossos irmãos aqui presentes, todos aqueles que nos seguem por meio da rede de comunicação da Canção Nova, de todo o domínio e ligação com Satanás e os seus anjos. Libertai-os de todas as forças do mal, esmagai-as, destruí-as, para que todos eles possam ficar bem e viver segundo a vossa santíssima vontade. Libertai-os de todos os malefícios, das bruxarias, da magia negra, das missas negras, dos feitiços, das maldições, do mal olhado, dos ritos satânicos, dos cultos satânicos, das consagrações a Satanás. Destruí qualquer ligação com Satanás e com todas as pessoas ligadas a Satanás, vivas ou defuntas. Libertai-os de toda a infestação diabólica, de toda a possessão diabólica, de toda a obsessão diabólica e de tudo aquilo que é pecado ou consequência do pecado. Destruí todos estes males no inferno, para que nunca mais nos atormentem, nem a nenhuma outra criatura no mundo. Deus Pai Todo-Poderoso, peço-vos em nome de Jesus Cristo Salvador e pela intercessão da Virgem Imaculada, que ordeneis a todos os espíritos imundos, a todas as presenças que atormentam estes nossos irmãos, a deixá-los imediatamente, a deixá-los definitivamente e a ir para o inferno eterno, encadeados por São Miguel Arcanjo, por São Gabriel, por São Rafael, pelos nossos anjos da guarda, esmagados debaixo do calcanhar da Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe Imaculada. Vós que criastes o homem à vossa imagem e semelhança, na santidade e na justiça, e que depois do pecado não o abandonastes, antes, com sábia providência, cuidastes da sua salvação pelo mistério da encarnação, paixão, morte e ressurreição do vosso muito amado Filho. Salvai agora esses vossos servos e libertai-os do mal e da escravidão do inimigo. Afastai deles o espírito de mentira, de soberba, de luxúria, de avareza, de ira, de inveja, de gula, de preguiça e de toda espécie de maldade. recebei-os no vosso reino, abri o seu coração para entender o vosso evangelho, para que vivam sempre como filhos da luz, deem testemunho da verdade e pratiquem obras de caridade segundo os vossos mandamentos. Com o sopro da vossa boca, Senhor, expulsai os espíritos malignos, ordenai que se retirem, porque chegou o vosso reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Levante sua mão em direção à Santa Cruz. Onde está ela? Por favor, traz para nós aqui, por favor. Tem aqui também. Erga sua mão. O sacerdote vai fazer a oração de renúncia agora a todas as obras do diabo, a tudo que você participou, a todo pacto com Satanás, a todo voto que você deu em alguma seita secreta contra a igreja. Você vai renunciar a tudo aquilo que não é de Jesus. É o momento que você vai receber também uma libertação na sua casa, por essa oração que você faz de renúncia definitiva às obras das trevas, refazendo as promessas batismais. Meu irmão, renuncias a todas as seduções. Perdão. Renuncias a Satanás e a todos os seus anjos? Renuncio. Renuncias a todas as suas incitações ao pecado e à rebelião contra Deus? Renuncio. Renuncias a todas as suas seduções, à magia, à feitiçaria, à bruxaria, à astrologia, à adivinhação, invocação dos mortos, espiritismo, idolatria, cultos satânicos, música satânica, superstição e a todas as formas de ocultismo? Renuncio. Crês em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Crês em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos, está sentado à direita do Pai e virá de novo para julgar os vivos e os mortos? Creio. Crês no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Creio. Esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a ti, Jesus. E neste momento, nós queremos proclamar uma grande libertação agora. Você vai proclamar agora a libertação da sua família. Nesse momento, muita gente que tinha medo de entregar a sua vida a Jesus, o inimigo estava impedindo. Conforme fala em Isaías 55, buscai o Senhor enquanto se deixe encontrar. Buscai-o enquanto está perto. Levante sua mão para a cruz e faça sua entrega definitiva mesmo. Jesus agora está quebrando cadeias de pessoas que Satanás estava impedido de entregar sua vida, entregar os pecados, entregar o passado. Liberta, Jesus, principalmente aqueles que têm medo de se entregar a ti. Toca, Senhor Jesus, as pessoas que nós conhecemos ou de nossa família, que buscaram espiritismo, macumbaria, candomblé, satanismo e todo tipo de ocultismo contra a tua igreja e contra o teu Cristo. Senhor Jesus Cristo, neste momento liberta toda pessoa que ainda tem medo de entregar o coração a ti, que faz reserva, que tem medo de ser do Senhor. Jesus, eu te peço neste momento que esse exército se levante em ordem de batalha e que toda a presença de Satanás vá embora dessas famílias, de nossas casas. Que nenhuma sombra de Satanás fique entre nós. Em nome de Jesus, nós proibimos qualquer ataque de revide de Satanás contra nossas famílias e tudo que temos e somos, por estarmos renunciando às obras das trevas. Pelo sangue de Jesus derramado na cruz, seja cada família e cada pessoa agora blindada, protegida, guardada contra todo mal e ataque de Satanás. Que todo espírito de medo, de calúnia, de dúvida, não paire mais em nenhum coração. Que o Senhor Jesus agora liberte cada pessoa, cada lugar. Que agora a sua presença santa, Jesus, reine nesse lugar e em nossa família. Proclamamos, Jesus, que tu és o Senhor do nosso coração, o Senhor da nossa vida. E nós proclamamos que pelos pés de Nossa Senhora, Satanás está sendo derrotado, como foi derrotado no sim que ela deu diante do anjo Gabriel. E agora também Nossa Senhora que prepara o seu povo, nós declaramos que somos o povo de Maria, que somos o povo de Nossa Senhora, que somos o povo que vai adiante com santidade, e o reino das trevas não terá poder sobre nós, porque o Senhor reina sobre nós, e Nossa Senhora é nossa rainha e nossa mãe, e neste momento somos revestidos pelo poder do alto. Aleluia! Proclamamos a vitória do teu reino, agora, Jesus, e sempre. Glória a ti, Jesus! Glória a ti, Jesus! Glória a ti, Jesus! Glória a Deus! Celebre! Grite a vitória! Jogue sua blusa para cima! Pule de alegria! Nós somos da vitória! Não tenha medo! O reino das trevas está já derrotado! Glória a Deus! Glória a Deus! Pule de alegria! Celebre a alegria! Celebre a vitória! Celebre a vitória! Celebra! Olha, o tentador só procura te enganar, dizendo que tem muitos motivos, enfim, para tudo abandonar, para tudo deixar. Celebra a vitória, abraça o que é teu, abraça, levante as mãos e celebra essa vitória já. E diga: eu sou vitorioso em Cristo. Eu sou vitorioso em Jesus. Deixa eu me dar uma palavra. Que tem uma pessoa que há muito tempo ela era atormentada por um mal que a fazia andar curvada, como no Evangelho. Há muito tempo você era dobrada por uma mágoa que Satanás tinha colocado para você não perdoar. E você aceitou Jesus. E quando se aceita Jesus, nada mais faz você dobrar. E essa pessoa, ela andava dobrada por causa de uma dor muito grande nas costas. E neste momento Jesus levanta você. O inimigo não mais dobra sua coluna. Você está livre pelo sangue de Jesus. E eu peço a essa pessoa que, em nome de Jesus, que endireitou a coluna, que não tem mais essa dor de ficar emborcado, encurvado, levante a mão no seu lugar e louva Jesus pela sua vida restaurada. Isso, minha irmã, levante o braço aí no seu lugar. Glória a ti, Jesus. Glória a Deus. Neste momento, pessoas estão sendo libertadas do espírito de alcoolismo, de drogas, de mania de tomar remédio sem precisar. Jesus está agora tocando em família, em casa, pessoas que eram dominadas pelo álcool e por isso não se levantavam, não lutavam. Satanás mantinha essas famílias prisioneiras. Você que tem uma pessoa na sua família no alcoolismo ou na droga, levante a sua mão agora e você vai declarar a vitória na vida dessa pessoa. Declara que Jesus libertou essa pessoa desse espírito maligno que mantinha essa pessoa escrava no álcool, na droga. Todas as pessoas levantaram, quase todas as pessoas têm essa esse problema e declare a vitória. Diga em nome de Jesus. Eu declaro que essa pessoa está sendo livre. Jesus, conjuro o teu nome, Jesus. Conclamo o teu nome, Jesus. Sobre essa pessoa, libertai-a de toda a escravidão, do vício, da droga, do pecado, do sexo fora do teu plano. Liberta agora, Jesus. E eu verei essa pessoa libertada, Jesus. Eu já declaro que as algemas caíram. Glória a ti, Jesus. Glória a Deus. Nada poderá me abalar. Lá em cima. Nada poderá me derrotar. Pois minha força e vitória tem o nome, é Jesus. Deus forte. Nada. Jesus. Diga esse nome, Jesus. Levante o nome de Jesus. É o nome que está contra todo o demônio, que nenhum demônio suporta esse nome. Vale o nome dele cantando. Jesus, cantemos o nome de Jesus.